Máquina do Tempo. If I could throw this Máquina do Tempo. Before my very eyes, I thought that you were only faking it. And I Este foi o nosso primeiro bloco. Nós vamos agora para um rápido break e daqui a pouco tem mais. Continue ligado. Daqui a pouco os clássicos estão de volta aqui no Máquina do Tempo. Você está no Máquina do Tempo. Esse é o Máquina do Tempo que está de volta aqui na sua rádio preferida. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Por aqui, os grandes clássicos do passado durante uma hora. E abrindo mais esta sequência tem R.E.M., Losing My Religion. Sucessos imortais. Máquina do Tempo.

Estamos de volta. Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida. Máquina do Tempo. Voltando com a nossa última sequência do Máquina do Tempo. E pra abrir tem Billy Idol, White Wedding. Should I go now? If I go, there will be trouble.